Eis aí, meus amigos e irmãos. A gente procura dar aqui força, destaque no apocalipse do divino chefe. Ora, se o anjo saiu gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice aguda e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra está madura. Eu não posso chegar aqui e dizer fracamente, frugalmente, ligeiramente: outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice aguda e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra está madura. Eu não estaria dando a expressão que o texto solicita. Não iria a emoção de vocês. Então, estaria traindo o texto de Jesus. Porque estaria tirando do texto a força que ele tem. Sabe lá, vocês, o que é uma ceifa? Numa época de julgamento da humanidade, como tantos julgamentos já ocorreram, eu cito o exemplo do Império Romano. Onde está? Dê a Roma, Deus a Roma, eterna Roma. Caiu. A cidade de Roma, em certa ocasião, chegou a ter apenas poucos milhares de pessoas, e no tempo, imagine vocês, de Nero, chegou a ter 2 milhões. Depois Roma cresceu outra vez, me refiro à cidade neste momento. Mas aqui eu quero citar o império do qual ela foi capital. Uma ceifa, de repente, o Império Romano foi ceifado pelos bárbaros, muitos dos quais vinham de regiões que Roma se apossara. Imaginem vocês que tormento para aquele povo todo-poderoso que, de repente, deixou de ser. Primeiro caiu o Império do Ocidente, depois o do Oriente, em 1453, o Império Romano do Oriente, quando os muçulmanos conquistaram Constantinopla. E aí cortaram o caminho das caravanas que abasteciam o Ocidente pela terra com as especiarias. Especiarias são esses condimentos aí que hoje são para aumentar o sabor da carne, mas naquele tempo, além disso, eram usados para conservar os alimentos perecíveis. Não havia geladeira, pessoal. Então o valor das especiarias era como do ouro, digamos, para ilustrar. Mas foi uma passagem de tempo, porque Maomé II cortou o caminho das caravanas. A partir de 1453, forçando, por exemplo, Portugal a sair à procura de um caminho marítimo que levasse à Índia, por exemplo, onde se encontravam as especiarias. Não havia, naquele tempo, geladeira, pessoal. Não esqueça. Esses condimentos eram importantes para a conservação da carne. Mesmo assim, a alimentação devia ser um horror. Quer dizer, houve um fato anunciado pela profecia. Mas a humanidade teve continuidade. Isso é que eu quero chamar a atenção aqui. Porque muita gente pensa no Apocalipse, nas profecias finais de um ciclo, e se esquece que vem a Nova Jerusalém, porque significa a abertura de um novo ciclo. Porque quando Constantinopla foi tomada e findou-se o Império Romano do Oriente, era o término de uma era importantíssima da história da humanidade, mas o início de uma outra nova de expansão. Nós não estaríamos aqui, possivelmente, se não houvesse acontecido isso, digamos, para argumentar. Mas na hora que não temos que falar assim, no texto do Apocalipse, ele não pede essa força da ceifa e da vindima, nós não damos essa interpretação. Mas atenção, atenção, porque realmente os tempos chegaram. Costumes antigos se desfazem, outros novos vêm surgindo, e às vezes de forma violenta, como a revolução sexual, chama assim, por causa da tremenda hipocrisia que havia nesse campo no mundo. Há o problema da água. Há algum tempo, o primeiro-ministro de uma, ou presidente de uma nação ali do Oriente Médio, visitando o Brasil, disse que o que gostaria de levar de nós seria a água. E há pessoas, há especialistas que fazem previsões bem preocupantes a respeito do problema da água no mundo, disse que isso vai faltar, vai piorar. Se os homens não tomarem juízo, é capaz de ocorrer mesmo. Ceifa, vindima, muita atenção. Quando o anjo vem e corta, é porque o homem está destruindo a natureza. Está tornando desertas regiões que eram férteis. Está poluindo a água. Está juntando armamentos. Que mesmo com a queda da ex-União Soviética, o fim da Guerra Fria, as nações continuam a se armarem. É preciso prestar atenção. Nós não estamos aqui para apavorar ninguém. Nem gostamos disso. Estamos sempre construindo mais, ampliando a nossa atividade de promoção humana, social, porque acreditamos no futuro. Mas, meu Deus, uma civilização que já provocou 2 guerras mundiais pode trazer outras transições dolorosas para a humanidade. Mas eu chamo sempre a atenção de vocês que o Apocalipse não é um livro de tortura espiritual. O que ocorre é que alguns de seus analistas, às vezes, têm a tendência à soturnidade. E uma mensagem que é alertadora de amor, porque é a carta de um amigo que avisa os seus amigos sobre os perigos de trilharem um mau caminho, fica às vezes com um aspecto cruel, como se Deus fosse cruel. Não. Não foi João Evangelista que criou a bomba de hidrogênio, a bomba atômica, nem as armas bacteriológicas, químicas, nem fez experiência com populações inteiras sem que as populações soubessem, fazendo experiência no campo dos medicamentos e tantas outras coisas que são constantemente denunciadas. Não foi ele, não. Portanto, não foi o Apocalipse. Mas há muita gente que só quer ver do Apocalipse as coisas que são o relato das ações erradas de nós, seres humanos. Mas a descida da Nova Jerusalém, um novo céu, uma nova terra, há tanta coisa bonita no Apocalipse que nós fazemos questão de mostrar. Devemos sim, e esse é o convite do Evangelho, do Apocalipse, nós devemos orar, que Jesus virá, não sei quando. Ele próprio diz que não sabe, nem os anjos do céu, somente o Pai. Devemos orar para que as coisas ocorram de maneira mais feliz para a humanidade, que há muita gente boa. Mas hoje em dia, alguns dizem, o Apocalipse aprova o desamor de Deus para com a humanidade. Imagine, foi Deus por acaso que criou os agrotóxicos? Ele criou os alimentos, os vegetais, os animais, as águas, o calor do sol, a chuva, ajuda a fertilização do solo. Agrotóxicos são criação humana. E muitos que o empregam nem sabem do que se trata, nem como fazê-lo. O que é que acontece? Acabam morrendo e também envenenando a gente. Você está na mesa, vou me alimentar para ter saúde, para viver bastante, e está sendo envenenado. Eu sei que todos devemos nos unir. A mensagem do Evangelho e do Apocalipse é essa. Todos devemos nos unir para exorcizar todos esses perigos que não foi Deus quem estabeleceu. Não foi o Apocalipse. Abre a cabeça. Nós temos que abrir a nossa cabeça para as coisas espirituais. Quebrar os limites mentais, cerebrais que impedem, por ignorância nossa, que entremos em comunhão com os poderes superiores. Unir a humanidade de baixo à humanidade de cima. Eis o segredo do sucesso. Por isso é que Jesus nos ensinou a orar. E devemos fazer sempre com o Pai Nosso, por exemplo, que é uma prece ecumênica. Qualquer um pode proferi-la sem se sentir constrangido por pertencer a esta ou aquela crença. Mas a realidade científica do Apocalipse, onde está? Mas eu pergunto, o que é a realidade científica? Uma coisa que na ciência é real hoje, amanhã não é mais. Existe uma realidade científica conhecida. Houve uma época que juravam que os seres humanos, os animais, todos surgiam, os insetos eram gerados pela lama, não, eram os insetos, as moscas, por exemplo, e lançavam os ovos ali, e dali surgiam novas moscas, e era uma ignorância incrível, mas era a realidade científica conhecida. Realidade científica, a ciência está sempre se renovando, ela nega hoje o que afirmava ontem. Isso tem um nome, progresso. Por isso eu acho que todos os cientistas, como também religiosos, filósofos, todos devem ser humildes. O conhecimento da verdade é uma conquista diária. Não tenhamos medo do Apocalipse, que ele tem bem-aventuranças. Logo no início, ele diz, logo no capítulo 1, no versículo 3, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas nele escritas, pois o tempo está próximo. Eu digo, mais que próximo, os tempos chegaram. Bem, amigos e irmãos, e nada como orarmos agora, porque sem a proteção de Deus estaremos muito mal. Vamos todos então elevar o pensamento ao Pai Celestial. Cada um peça a Deus a cura dos seus males, dos seus entes queridos, a cura do Brasil e de toda a humanidade. Porque Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Portanto, ele é a medicina preventiva de que precisam não somente os religiosos, mas os políticos, os cientistas, os filósofos, os economistas, os artistas, os esportistas, o homem em si mesmo e o homem na coletividade das nações. Vamos à prece ecumênica de Jesus, que se encontra no seu Evangelho segundo Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13. Qualquer um pode rezar o Pai Nosso. Ele não se atém a crença alguma. Trata-se de uma oração universal, como é universal o Cristo de Deus. Qualquer religioso, seja ele cristão, judeu, islâmico, budista, xintoísta e assim por diante, até os mesmos irmãos ateus, qualquer um pode proferir essas palavras sem que se sinta constrangido. É a prece ecumênica por excelência. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos as dos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém.